luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amanheceu, o sol brilhou pra mim. A noite acabou, o show. Obrigado, Jesus. Pastor José Luiz, ele vive em ti.